Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Todo, Jovem Nerd. Eu já subi na torre e achei graça de uma placa que dizia: este prédio aguenta até o impacto de um 767. Aqui é o Tucano e Osama Bin Laden nunca existiu. Aqui é o Dash por Vince Glotto e Alan Moore é o profeta do apocalipse. Vocês estão em dúvida disso, não? Não. Nenhum. Aqui é o Burrand e eu acredito em Osama. Tá ótimo. Aqui é a Azaghal e eu fui testemunha do momento em que Sr. K deu a ideia do atentado. Ah, é verdade. Tem que achar esse vídeo, hein, cara? Tem que achar o vídeo. Sim, né? Estamos aqui na data fatídica para falar de um assunto que foi muito pedido há muito tempo. Vamos falar das grandes teorias da conspiração que envolvem o 11 de setembro de 2001, os ataques terroristas. Osama, o que temos a falar, o que há por trás, o que está escondido, o que é meio estranho. Vamos falar tudo isso depois dos e-mails. Tá. Canelada. Canelada. Muito bem, Blue Hand, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. Surpresa, surpresa, né? Reclamaram tanto da ausência do Blue Hand no programa sobre Gengis Khan. Exato. Só porque eu tava trabalhando, o pessoal reclamou muito, não importa. O que você tava fazendo, Blue Hand? Tava restaurando um sistema do cliente lá que tava difícil. O sistema é velho pra caramba e caiu na minha mão sem documentação nenhuma. Olha só, esse é um trabalho para Blue Hand, né? Que ótimo. Aí descobri como é que funciona a parada feita nos anos 60, que vem sendo mexido até hoje, é meio difícil. Sensacional. Bom, mas ele está no Nerdcast de hoje e está na leitura de e-mails de hoje para compensar, né? Isso. VMB 2009, não é mais novidade? Não, mas eu não estive falando muito sobre VMB até então. Aham. Uhum. Estive meio que calado. Mas agora eu resolvi falar. Diga. Resolvi falar por um único motivo. Qual motivo? Carlos Merigo... Do Brainstorm 9 me desafiou. Ah, não acredito! Então agora é uma questão de honra ganhar esta meta. O que, que ele falou? Ele esteve aqui em Curitiba uh-huh. e perguntou se a gente podia jantar e tal, mas a gente tava gravando Nerdcast no dia, não deu. Uh-huh. Aí ele falou: ah, a gente se vê lá no VMB quando nós, entre parênteses, eu ganhar. Caraca, desafiou. Aí eu falei: tudo bem, posso usar essa sua mensagem de SMS no meu discurso de agradecimento? Agora é uma guerra pessoal. Agora é pessoal. Agora é pessoal. Então, acabou a moleza, tem que votar que nem desesperado, em casa, no trabalho, na faculdade, isso, na lan house, na isso, casa da tia Cotinha, na casa do sogro, tem que pedir pra amante, tem que pedir pra genro, tem que espalhar a palavra. Exatamente, tudo isso para destruir Carlos Merigo. Excelente. Muitos e-mails sobre o Nerdcast passado, nem todos relevantes ao tema Gengis Khan, mas um ótimo da Maria Angélica, pra comprovar nossa, como a gente realmente está por dentro, tá in. Maria Angélica manda a seguinte reportagem do Ego, tem um link aí no post. É. Só vou ler a manchete. De tênis verde, José Wilker vai para a livraria do Leblon. Eu não preciso falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada. Clique aí pra vocês. Tem foto pra comprovar. Além do tênis verde do José Wilker lá no, na livraria no Leblon, notícia relevante, também apareceu uma camisa do Acre, você acredita? Dita no jornal. Olha aí, excelente. Qual jornal? O jornal local, não lembro. Local. Não. É, tá tem um link aí no post. Agora Folha de São Lourenço. Clica e dá uma olhada. Ah, a gente já apareceu. A cabeça ótimo. Do Acre tá aparecendo direto, cara. Muito bom. Quem mandou a pérola do jornal, que a gente não sabe qual é o Marcos Campo. Oh, muito obrigado. Leandro Calegari mandou um mapa do Império de Gengis Khan, agora sim relevante ao tema. É um mapa atual que você vê o tamanho da Mongólia hoje e você vê o tamanho da Mongólia na época de Gengis Khan. Era espetacular. Certo. Então, clique aí também, uma curiosidade legal. Dois impérios desertos. Primeiro e-mail, Sandro Morishita, 30 anos, arquiteto Londrina, Paraná. Gostei bastante do último Nerdcast histórico sobre Gengis Khan. Realmente foi uma figura muito interessante e conta com várias versões a respeito do seu passado. Além da versão romantizada que a Azaghal prefere. Eu acho muito melhor. tem esse excelente filme russo de 2007, que inclusive concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, chamado O Guerreiro Gengis Khan. Olha aí. É um filme desses que só passa na Casa Cultura Laurelvin, então não passou nos grandes cinemas e tal. Filme mas, pra tênis verde. Pô, mas... filme pra tênis verde, olha aí. É, mas parece um filmaço, o trailer é espetacular, olha aqui. Conta a história desde a infância de Temujin até a formação de seu primeiro exército, com vários eventos contados por vocês no último Nerdcast. Desde leite envenenado até sua prisão em território chinês, tudo entre as batalhas a cavalo e muito arco e flecha. Olha. O filme é em clima épico, com belas paisagens do melhor estilo Senhor dos Anéis, perfeito para os nerds, e quem tiver interesse vale muito a pena, pois é sensacional. Ele foi planejado para ser uma trilogia e espero que o diretor consiga filmar os dois outros pra contar as outras histórias de suas conquistas. Então tem aí no post o link para o trailer. Luan, temos que ver esse. Filme russo. É. Um filme russo sobre Gengis Khan. Aquele tal Mongol que tá no cinema agora aqui também não é russo? É, não, mas é esse. O Mongol é esse filme. O é esse que tá falando? Esse mesmo. Ah, eu já me disseram que esse filme é bem legal, não vi ainda. Rodrigo Mutante, 30 anos, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Por acaso vocês não citaram um fato importante na vida do último descendente de Gengis Khan? Ele foi deixar em um hospício pelo Sombra no filme O Sombra. Não, com Alec Baldwin. Não lembra disso, por favor. Meu Deus, cara. Eu não entendi. No filme O Sombra. Tinha um descendente. Chega um sarcófago no museu e aí ele abre e tá lá um descendente de Gengis Khan. Eu pensei que podia ter sido pior, sei lá. Mas os soldados, os capangas, eles são vestidos de guerreiros mongóis. Que em ótimo. Plena Nova York, década de 30. É, cara. Uma curiosidade inútil, ele continua, é que a banda brasileira Gengis Khan, aí sim, Gengis Khan, uhum. É uma cópia de uma banda alemã chamada, impronunciável, Khan. Gengis Khan. De Gengis Khan. Uhum. Segue o link para o show da banda brasileira e em anexo uma foto. Está aí no post. Ai, meu Deus. Olha. A gente aproveita, além de botar o link desse, a gente bota eles também naqueles programas almoço com os artistas, lanche com os artistas. Ai, cara, que horror. É muita decadência, cara. Os anos 80 era qualquer coisa. O importante era ser tosco. Não, como é que pode, né, cara? Porque, cara, adultos vestidos, sabe, de forma bizarra. Ah, isso com certeza vai agradar as crianças. Cantando comer, comer com um sotaque inventado, caraca, maluco. Sotaque maluco, cara. Muito bom, cara. Próximo é Alexandre Lana, 18 anos, estudante de Belo Horizonte, Minas. O fato ocorrido aconteceu essa semana em uma terça-feira. Eu havia acordado cedo pra procurar emprego, levantei atrasado e não tive tempo pra lavar o rosto. Olha. Estava com puto olho vermelho por causa do sono. Olha. Sono, sei. Quando entrei no ônibus, liguei meu MP3 e comecei a ouvir o Nerdcast 141, histórias de faculdade. Como de costume, quando o Nerdcast é com o Sr. K, eu estava segurando as risadas. Então eles passam no centro e sobe um policial. Olha só. Sabe quando você olha pra algum lugar e olha sem querer pra uma pessoa e a pessoa olha direto pra você? Pois bem, lá estava eu de olhos vermelhos segurando as risadas até chegar no ponto de outro. Ah, puta merda. Esse aí não se deu bem. Assim que eu coloco o pé na calçada, eu sento uma mão no meu ombro e ouço uma voz. O senhor poderia, por favor, colocar a mão na cabeça e encostar naquele carro? Olha isso. Sim, nerd. É o policial fazendo seu serviço. Tentando faturar um dinheirinho do maconheiro. Claro. Faz parte do serviço dele. Ele me pergunta se eu estava fazendo uso de drogas entorpecentes e fez todos os procedimentos a partir da suspeita. Desde me revistar a chamar uma viatura de apoio para a verificação dos documentos. Nossa, olha só, cara. O que, que o Nerdcast faz? Caraca, que sinistro. Tomou uma patolada no saco. Caraca. Por causa do senhor K. Será que o cara mandou tirar tênis, tudo? Porra. Enfim, graças ao bom trabalho de vocês, somado a uma série de felizes acontecimentos, eu praticamente ganhei uma geral da polícia. Olha só, que ótimo, beleza. Que beleza. Rodrigo Menezes, 29 anos, bancário, professor de filosofia, fotógrafo. Caraca, quando você faz muitas coisas... Você já sabe, né? Você não é bom em nenhuma delas. Rio de Janeiro, RJ. Sensacional a última edição do Nerdcast. Ah, isso eu separei, porque a gente não lê muitos elogios, mas esse puxou tanto saco que a gente resolveu. Então tá faltando puxa-saco ali. É, não vou então a puxada de saco. Até hoje, a minha maior referência em se tratando de Gengis Khan era a banda homônima que assombrava os programas do Silvio Santos nos anos 80. Assombrava é um bom termo. Exato. A cada semana eu fico surpreso com a dedicação da equipe e quero parabenizá-los, pois vocês sempre conseguem, independente do tema, oferecer informação e entretenimento de maneira equilibrada e com relevância. Olha que bonito. Olha só. O Nerdcast é um autêntico podcast para nerds, pois tem em sua essência o traço fundamental da personalidade de qualquer um que se denomine dessa maneira: a capacidade de se aprofundar nos assuntos de seu interesse. Pois é, a nerdice não é questão de objeto, e sim de abordagem. Olha aí o que a gente tanto fala. Um verdadeiro nerd é incansável na busca de informações e conhecimento sobre seu objeto de devoção, pois ele precisa conhecê-lo melhor do que ninguém, mesmo que para isso tenha que gastar horas e rios de dinheiro. Mais uma vez, obrigado pelas horas de diversão e tenho certeza que futuramente o Nerdcast será tema de minhas aulas. Olha, eu quero mais português e Senhora Jovem Nerd nas próximas edições, hein? Elas são muito boas e, com todo respeito, merecem mais espaço. Olha aí. Olha só. Obrigada, meu amor. Eu sou boa, hein? Com todo respeito. Beleza, então voltemos para 11 de setembro. Oh, conspiração. Você acredita, Duane? Claro. Cara, eu lembro exatamente, acredito que todo mundo. Todo mundo, né? Lembre exatamente de como foi o dia 11 de setembro de 2001. Acho que ninguém consegue esquecer o que estava fazendo no momento que o primeiro avião bateu na Torre 1, né? Com certeza. Eu consigo, porque eu tava dormindo, então. É, eu também ia falar isso. Eu só vi um segundo batendo. Eu acordei com o senhor K me ligando, falando: um avião acabou de bater nas Torres Gêmeas, liga a TV agora. Nesse dia eu não fui trabalhar, cara. Eu passei o dia inteiro monitorando os acontecimentos. E eu lembro muito bem desse dia, porque foi o dia que chegou minha televisão da Sony de 29 polegadas. Ah, puta! Então eu fiquei acompanhando. Na época, a televisão era o máximo, né? Porra, era foda, cara. E aí eu fiquei acompanhando, liguei a televisão em qualquer lugar, sabe? Nem abri a caixa e liguei no chão mesmo e fiquei acompanhando com duas TVs e computador. Que eu mantive a TV de 20 polegadas, liguei a de 29 e foi uma central de as pessoas que foram trabalhar. Aliás, ficavam me ligando, querendo saber o que tava acontecendo. Ai, meu Deus. Foi sinistro, cara. Foi muito sinistro. Ué. Eu lembro que quando o senhor K me ligou falando que tinha batido um avião na primeira torre, eu liguei a televisão no momento que tava mostrando a segunda torre. Tu viu ao vivo? Não sei se foi ao vivo, mas no momento que eu liguei, tava acontecendo, assim, sabe? E aí, cara, eu fiquei, sabe, aquele cagaço. Foda, deu porque, porra, um avião a gente acha, cara, que sinistro. Quando bate o segundo, fala, fudeu. Quando bateu o primeiro avião, ainda tinha a hipótese de que poderia, apesar de ser um absurdo, ainda poderia ser um acidente, né? Quando bateu o segundo, o Diego falou, agora é ataque, né, cara? Eu lembro de ter comentado ainda, pô, que animal, como é que o cara consegue bater um avião no prédio? É, porque já tinha tido um acidente com um avião menor, que até chegou a bater no próprio Empire State há vários anos atrás. Pô, mas era um avião menor, e no dia de neblina, eu vi. Um B-17 depois da Segunda Guerra. Não, mas olha só, o cagaço só bateu mesmo depois que explodiu lá o Pentágono. Aí deu cagaço. Ah, quando explodiu o Pentágono, eu já tava imaginando em que momento eles iam soltar os mísseis, sabe? Porque pra minha cabeça era retaliação, ó, imediata. Mas contra quem, né, cara? Mas esse era o meu medo, bom medo. Mira em todo mundo. Tem aquela piada da época que dizia assim: Fernando Henrique ligou pro Bush e falou: olha, o Brasil assume a autoria dos atentados. E aí os Estados Unidos mandou um míssil pra explodir Buenos Aires. Nosso meio de Terceira Guerra Mundial já tinha acabado com a Guerra Fria. Então a gente não vivia toda mais. Aquela isso. Memória regressa da década de 80. Foi. Voltando com tudo, foi, né? Cara? Foi assustador. De repente, né, veio à cabeça aquilo, meu Deus. E o botão? Porque quando tropas estão atacadas no Oriente Médio, ou explodem embaixada, ou explodem um esbarro, ou qualquer coisa do gênero, é algo, assim, entre aspas, aceitável, né, cara? É uma zona de conflito. Agora, quando dentro dos Estados Unidos acontece uma parada dessas, é muito agressivo, cara. Nunca existiu uma guerra dentro dos Estados Unidos, a não ser a própria guerra deles, né? Exato. Nunca tinham sido atacados no próprio território americano. Today, our way of life came under attack. teu pai tava voando no dia, Dudu? Eu tinha acabado de voltar de Londres, né? Eu tinha viajado pra Londres. E meu pai, ele tinha me dado essa passagem de presente. Falou, olha, também vou ter que dar uma viagem pra minha irmã, né? Coisa de pai, né? E eles estavam indo, cara, pra Nova York nesse exato dia. E quando o primeiro avião bateu na torre, cara, meu pai tava a caminho de Nova York no avião dele. E ninguém sabia ao certo qual a companhia que tinha sido sequestrada. Ninguém sabia, né? Então ficou um pânico. Eu cheguei aqui em casa, na época minha mãe morava aqui. Minha mãe, pô, histérica, né? E as informações eram desencontradas, mesmo lá, né, cara? Não, porque então, caíram as comunicações, né, nego? Que manteve o maior fluxo de informação, por incrível que pareça, foram os blogs, né? O que aconteceu foi, eu tava no avião pilotando, né, e ele tava sobrevoando o México. E ele recebeu um rádio falando que o espaço aéreo tava fechado, os Estados Unidos tinha acabado de entrar em guerra, tava em estado de guerra. Caraca, cara. Nesse dia, o piloto mordeu o assento. Não foi com os dentes, né, cara? Mas o que ele fez, ter pousado no México? Pousou em Acapulco, né? Todos os... Tem coisa melhor, cara. Encontrou Chaves lá, porra. Umas férias com Chaves. Cara, mas agora eu fico imaginando que é isso, né, cara? Um momento histórico, né, cara? Você indo em direção aos Estados Unidos, quando você recebe um rádio falando uma coisa dessa, né? Não é todo dia. Eu espero que não seja, né? É porque até então o inimigo, ele era visível, né? Eram outras potências que eram, sei lá, a Rússia, China, Alemanha, o que seja, né? Tava ali, você sabia onde ele tava, de onde ele podia vir, quem eram os aliados dele. Ele não tava preparado para um inimigo que tava dentro da casa dele, né, cara? Isso é que seria. Exatamente, na Casa Branca, né, cara? Exatamente, dentro da casa deles. Então vamos colocar um contexto histórico em volta do petróleo, que é... Falar em contexto histórico, sabe o que é impressionante, assim, uma das paradas mais impressionantes disso tudo? Quer dizer, na verdade, se você te levantar as teorias da conspiração todas, eu não sei nem se é tão impressionante assim. É que foi um atentado terrorista transmitido ao vivo. É verdade. Que é uma doideira, né, cara? Porque normalmente você só vê escombro, torre de fumaça gigante e pessoas cobertas de poeira. Só filmou o francês lá que tá fazendo documentário dos bombeiros. Exato, né? É uma loucura foda. Só que aí todas as câmeras de televisão foram, né, focar naquilo e aí veio o segundo avião ao vivo, né? E esse documentário do francês, é o 9/11, é muito sinistro. É sinistríssimo. Muito sinistro, cara. Quem não viu, veja assim, pra sentir na pele de quem tava lá no momento, cara. É, foi muito sinistro. E mais como esses bombeiros americanos, eles são guerreiros mesmo, cara. Porra, os bombeiros são. Porque, independente de ser americano ou não, quando o cara vê o prédio com o avião e arrebentando, não sei o que lá, o cara fala todo mundo pra lá agora. O cara nem pensa, cara. Não, é muito foda, cara. O cara não vai automático. Quando todo mundo tá fugindo do fogo, o maluco tá correndo em direção ao fogo, porra. Cara, é foda. Os dois irmãos estavam fazendo um documentário sobre os bombeiros, focado num garoto que era rookie, né? Tinha acabado de entrar. Isso. E ver como é que era a formação dele num bombeiro profissional. E aí, é engraçado, você ver o documentário no início e é tudo muito cotidiano de bombeiro e tal. E você sabe, quando chega o dia 11 de setembro, né? Você, caraca, é hoje, né? É sinistro. E aí você vai vendo o desenrolar de tudo, cara. É muito sinistro. Quando as torres caem, cara, eles saem correndo, a torre começa a cair, o cameraman e o chefe, né? Os bombeiros lá do grupamento que eles estavam. Eles correm até a fumaça alcançar e aí fica tudo preto, né? E aí quando a câmera volta, assim, quando a imagem retorna, tá o chefe dos bombeiros levantando, porque ele pulou em cima do cameraman pra proteger o cara no momento da explosão. Caraca. Muito foda, cara. Muito foda. Contexto histórico, nós temos que falar sobre o petróleo, grande protagonista de toda essa parada. Porque em 1933, uma expedição americana descobriu petróleo na Arábia Saudita. E aí logo, eles falaram assim, porra, então estamos juntos aqui, vamos explorar essa parada. Eles formaram em 1938 a primeira companhia saudita-americana, né, que era a Aramco. E aí os americanos iam para a Arábia Saudita e faziam mini-cidades americanas lá, tal, e a lei saudita não valia lá dentro. E o que acontece? Os sheiks, os caras que eram donos lá das terras e tudo, começaram a enriquecer largamente por causa disso, né? Se você me deixa explorar sua terra, eu faço você um homem milionário, um homem rico. Ótimo, né? Todo mundo fica feliz. Só que a Arábia Saudita foi um país que se desenvolveu de forma errada. Não quer dizer que o país tinha muita riqueza, que ficou na mão de poucas pessoas, né? Então a um negócio tão difícil de acontecer, né? O que acontece? Os islâmicos, esse ódio para os Estados Unidos, não é só pela questão de Israel, né? Mas é justamente por essa subversão da cultura deles que sempre aconteceu desde o início do século XX por causa do petróleo. Onde tinha petróleo, os americanos estavam lá, cara. Estavam subvertendo a cultura local por causa dessa exploração. Hoje, nosso modo de vida came under attack. Recule as datas de New York e Washington. O petróleo, na década de 70, começa a ser um objeto de segurança nacional para os Estados Unidos. Todo mundo sabe que os Estados Unidos ficou na Pindaíba na década de 70 por causa do petróleo e tal. Em protesto aos Estados Unidos estarem armando Israel, vários países membros da OPEP, países árabes, decidiram fazer um embargo de petróleo aos Estados Unidos. Então, não indo o petróleo para os Estados Unidos, os preços lá, o racionamento começou, os preços foram pro cacete, a economia deles foi uma loucura. Loucura conter isso, né? E demorou, sei lá, quase um ano para esse assunto ser resolvido. Os Estados Unidos teve até que recuar forças israelitas do Sinai e tal. Teve que fazer um jogo diplomático foda lá para reverter a situação. Quando a gente fala assim, só no Estado de Israel, vale abrir um parêntese, né? Que o nego fala muito assim que o Estado de Israel foi criado assim pela pressão dos judeus americanos depois da Segunda Guerra, o Holocausto, etc, etc, né? Mas não é só isso, né? O Estado de Israel é extremamente importante para a economia americana, cara. Ter uma base, vamos dizer assim, do mundo ocidental no Oriente Médio era essencial para a economia dos Estados Unidos. Não é só questão ideológica, religiosa. O governo americano passou a se envolver nisso quando eles perderam o Irã. E aí a gente fala, opa, calma aí, nós perdemos a nossa base boa aqui. Pera lá, tem aquele país ali que pode dar um jeito pra gente. Peraí. Vamos organizar a linha do tempo. Década de 30, os americanos iam na Arábia Maldita e ficavam lá pegando petróleo. Não, década de 30 e 40, a brincadeira dos americanos era o Irã, o Iraque e alguma coisa que virou a Arábia Saudita depois. Na época era só Emirado. Aí, depois da década de 40, 50... Depois da guerra... Depois da Segunda Guerra... Foi criado o Estado de Israel. Mas aí na década de 70, como é que era feita a exploração do petróleo no Oriente Médio inteiro e o motivo da Wall Street de todos? Os americanos basicamente chegaram lá e encontraram os países que eram países de merda. Onde existiam chás, reis e companhia ziliardários e uma população que era bastante pobre. E eles não tinham tecnologia local, porque a tecnologia local não é interessante para os americanos e para os ingleses. As empresas chegavam lá, dividiam com o chá, maiajá e whatever, o valor que eles queriam, exploravam a poça e levavam embora. E a população que se foda. E a população que trabalhava pra eles nesses postos, porque tinha que ter alguém pra trabalhar, era tratado no salário de fome, de esquema escravo. Então a população local passou a odiar os maiajás e os americanos. Mas óbvio, os inteligentes dos maiajás na propaganda faz os caras odiarem os americanos. Afinal, o maiajá é um cara muito bom, ele ajudaria todos se não fosse um americano safado que vem aqui e espoia todo mundo. Mesmo porque quem vê aquele filme Sangue Negro sabe que todo mundo que trabalha em petróleo é escroto pra caralho. Né? Um cara que é nice guy, né? Vídeo do Daniel Day-Lewis, que era asqueroso, né, cara? Qualquer árabe odiaria um cara desse. Porra! A população do país... A população começou a ressentir disso. E os religiosos aproveitaram que o Reza Pahlavi não era nem um pouco religioso e estava querendo distender um pouco essa história de religião sobre o Estado, porque atrapalhava o lado dele. Ele não queria religioso querendo mandar nele. A Revolução Iraniana aconteceu em 1979. Não, uma coisa sobre a Revolução Iraniana pra gente entender é o seguinte também. Tem essa questão, que também tem a questão econômica da história, né? Você vê, cara, imagina aqui no Brasil, se todo mundo reclama esse negócio de privatização e tudo, né? Agora, você imagina isso num país que já é radical, já é um país que é dominado pelos clérigos, né? E você começou a ter uma grande invasão de empresas americanas pra dentro do Irã. Não. Então vale até uma dica aí, se gostarem de literatura, tem um livro bacana chamado Voo da Águia, do Ken Follett, que fala justamente esse episódio. A dica pra quem gosta de literatura, é um bom livro. A situação foi piorando com o chá, o Khomeini fomentando, roubaram várias passeatas, roubou uma passeata gigante lá. E o chá fez aquela parada inteligente de sempre de mandar nego atirar nas pessoas da passeata. Matou pilha de gente e aí acabou o respeito da opinião pública do Irã com ele. Ele achou que os americanos iam segurar a onda e os americanos até tentaram, mas segurar a onda significava matar mais gente, que não ia ser muito bom. Eles não tinham Blackwater na época. Pois não, é. Diz a lenda que os americanos chegaram a sugerir a situação de matar mais pessoas e o chá achou que muita gente já tinha morrido e resolveu interromper esse fato e se exilar fora. Nisso, o Khomeini, sabendo que isso ia rolar, pegou um avião de país e chegou. Exato. Caraca, aí eu consegui me segurar e não fazer nenhuma piadinha com chá e café. Nesse momento, os Estados Unidos perdeu o controle sobre o Irã. Aí, nesse momento, os Estados Unidos perdeu o controle sobre o Irã e perdeu o melhor posto, os melhores postos de petróleo que ele tinha nessa, na área. Uhum. Porque ele comprava dos outros também, mas os outros ele comprava no Irã, ele mandava. O Irã era um ponto-chave para os Estados Unidos, porque era muito próximo da União Soviética. Sempre achei que os soviéticos apoiavam o Irã. Até eu ver documentos liberados da KGB com preocupações soviéticas a respeito do Estado religioso e documentos dizendo que os soviéticos liberaram arma e dinheiro pro Saddam fazer a guerra. Depois disso eu mudei minha opinião. Porra. Mas qual é o esquema da guerra do Irã com o Iraque? Parece que existiam planos americanos e soviéticos de invadir o Irã para controlar os postos e evitar que viesse uma república islâmica. Mas, por algum motivo, os dois desistiram dessa ideia e fizeram a ideia mais simples. Pagaram pro Saddam fazer isso. E aí o que aconteceu? O foco da resistência passou a ser o Saddam Hussein. Olha, exatamente. Que estava ali do lado do Iraque. E é aquela velha história de que os americanos são craques em criar lobo para tomar conta das suas ovelhas. Exatamente. E o que aconteceu? A grande guerra Irã-Iraque, que durou o quê? 7 anos? Uma coisa assim? 8 anos. Né? 8 anos. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética botavam dinheiro no Iraque. Arábia Saudita também. E quem botava dinheiro no Irã? A Líbia e a Síria. Porque o Irã virou uma república islâmica e para eles é o objetivo deles em relação a governo é expulsar os infiéis e fazer um país deles. Não, pera, calma. O Irã era um país islâmico. Todos os países ali, com exceção de Israel, são países islâmicos. É isso que eu não tô entendendo. E nego financiava o Irã pra lutar contra o Iraque, que também era islâmico. O Saddam Hussein não era religioso. O Estado não mandava no Iraque. Aí que tava parada. Na Revolução Islâmica, o Irã, não é que ele se tornou islâmico. Ele se tornou uma teocracia. Governada pelos ayatolás. Os outros países muçulmanos, principalmente os mais religiosos, gostavam dessa ideia. Eles acharam que a ideia é realmente se tornar em todas as repúblicas teocráticas. Até porque parece que existe alguma passagem no Corão a esse respeito, ou já foi assim na época do Império Otomano. E é um jeito de unir a população contra os estrangeiros safados que vêm aqui roubar nosso petróleo. Mas lembrando que dentro do islamismo existem dissidências opostas. Não, isso existe em tudo que é lugar. Os sunitas não gostam dos xiitas, por exemplo, entendeu? E parece que existe essa divisão em relação à guerra Irã-Iraque. Um é sunita, outro é xiita. Não, o Iraque é sunita e o Irã é xiita. Aí beleza, guerra Irã-Iraque, a gente lembra do Jornal Nacional. Isso aí, bem lembrado. Começaram a mandar dinheiro para a Arábia Saudita. Peraí, quem tava mandando dinheiro para a Arábia Saudita? Os americanos. Ah, tá. Em troca de conseguir bases na Arábia Saudita, que esse aí é o outro caso da do Irã aumentar. Mais úteis ainda, quando no início dos anos 80, os russos invadiram o Afeganistão e os americanos pensaram, opa, calma aí, os russos podem de repente invadir essa porra toda aqui. Temos que ter uma base para garantir aqui e segurar a onda dos russos. Não vai ser no Irã, por motivos óbvios. O Saddam Hussein também não tava muito afim de oferecer base pra eles. Essa é a história do Rambo. Não, essa é a história do Bin Laden, basicamente. O Bin Laden, na verdade, nessa época, tava no Afeganistão. Ele era pró-Estados Unidos porque ele era contra a União Soviética. Então, cara, o Bin Laden foi um dos guias lá do Rambo, Rambo 3. Pois é, não, mas é isso aí mesmo. O Bin Laden recebeu o treinamento da CIA. Mas eu tô falando pra vocês, Rambo. Pra resistir à invasão soviética. Isso. É que assim, depois que acabou a guerra Irã-Iraque, já tinham botado fogo em todos os poços de petróleo do Iraque, guerra, 8 anos de guerra, consome qualquer economia, ainda mais. Exato. O Saddam Hussein decidiu que ele ia, por alguma uma série de fatos políticos, ia invadir o Kuwait. Ah, isso eu lembro. Isso tá fresquinho na minha cabeça. Eu me lembro de um treinador de futebol que foi treinar a seleção do Iraque, eu não lembro qual, e que conversou com o Saddam Hussein. O Saddam Hussein falou assim, não, o Kuwait faz parte do Iraque. Ele foi dividido cirurgicamente, como o Israel foi criado no meio do território palestino. E ele citou até o Rio Grande do Sul. Ele falou assim, como o Rio Grande do Sul não pertence ao Brasil, pertence ao Uruguai. Olha aí! O Saddam sabia da existência do Rio Grande do Sul? Brizola em tudo que é lugar. Aí, como ele sempre teve apoio dos Estados Unidos, ele começou a movimentar tropas pra fronteira. Os satélites franceses tiveram essa informação, passaram informação pros países da OTAN. E aí, o Saddam Hussein, ó, bom, eu tô mandando meus tanques, minhas tropas pro Kuwait, pra fronteira, e ninguém falou nada até agora. Aí chamou a embaixadora americana em Bagdá pra ter uma conversa. Essa conversa, na verdade, foi uma armadilha pro Saddam Hussein. Porque ela deixou entender entendido, se o Kuwait fosse invadido pelo Iraque, os Estados Unidos ia ficar neutro. Porque até então, os Estados Unidos ainda era amiguinho do Saddam. Isso. Tanto que tinha embaixada lá dentro. Muita gente, ainda mais hoje em dia, tem a visão que eles sempre foram inimigos. Não, foda, não. Então. Os Estados Unidos andaram de mandada pro Saddam. Isso é interessante frisar aqui. Quando o Saddam tava lá invadido o Kuwait... O Irã. Guerra com o Irã. Eles já estavam ajudando. Irã ou Kuwait? No Irã, os Estados Unidos fornecia armas. Tá, não. Isso a gente todo mundo sabe. Beleza. Mas na época do Kuwait. Foi logo depois. Mas porque todo mundo sabe, pelas reportagens, Jornal Nacional, Globo Repórter, tudo mais, que os Estados Unidos foi e tirou o Saddam, e aí do foi Kuwait. Inferno na Terra a partir daí. Uhum. Mas quando o Saddam tava indo pro Kuwait, os Estados Unidos falou, não tô vendo nada, tranquilo, pode ir. É. Vejo problema nenhum, amigão. E é bom que as pessoas entendam isso pra depois, quando a gente for falar da conspiração, ter a base por que você acha que existe conspiração. Saddam Hussein foi todo pimpão, achando que os Estados Unidos não iam se meter, e assim que eles entraram no Kuwait, os Estados Unidos encabeçou aquela galera, a coalizão, falando, sai daí, que aí não é teu lugar. Ele tinha direito realmente aos postos. Existe um posto de petróleo que passa embaixo da fronteira. E eles tinham acordos comerciais de quanto cada um podia tirar do posto. E ele dizia que o Kuwait estava tirando muito mais do que podia, e é verdade. Estavam roubando o petróleo do... O Kuwait estava roubando o petróleo. E aí, quando rolou essa invasão do Kuwait, o Osama Bin Laden, que estava nessa época, já estava na Arábia Saudita de volta, e tinha os soldados dele... Chegou e falou assim, eu ofereço os meus soldados pra tirar o Saddam Hussein do Kuwait. Exatamente. Olha só, rapaz. Exatamente. O motivo dos americanos terem apoiado a coalizão e tudo é que a Arábia Saudita se emputeceu e disse que ia tirar as bases americanas de lá se os americanos deixassem essa porra. E os americanos não queriam perder a boa vida da Arábia Saudita. Quando o Osama Bin Laden se ofereceu pra tirar o Saddam Hussein do Kuwait, a família real saudita falou, não, fica aí no teu lugar. E deixou os Estados Unidos entrarem massivamente em território sagrado pra ele. Os Estados Unidos fizeram uma base em Riad. Riad, eu lembro, Jornal Nacional. Foi uma guerra ao vivo, cara, era impressionante. Era a Guerra Verde, né? Exato. Que era Night Vision. Exato, mas era transmitido ao vivo. Você lembra da logomarca que eles faziam lá? Era um barril de petróleo com uma baioneta. É. Mas tinha mapinha, lembra? Era maneiro. O Osama Bin Laden ficou extremamente emputecido pelos dois motivos. Um, por terem negado a ajuda dele. E outro, os Estados Unidos montaram uma mega base, uma maior base que eles tiveram foi em Riad. Invadiram o solo sagrado. A partir daí, ele declarou os Estados Unidos é o capeta na Terra. Essa guerra do Irã, quando o Iraque invadiu o Kuwait, foi em 1990, né? E aí, como eu sempre gostei de estudar e Nostradamus, essas babaquices todas, essas profecias todas apocalípticas... Cara, todas as profecias indicavam que o mundo ia acabar em 1999 e 1991. Não sei se vocês se lembram disso. Ah, eu lembro. Irmão, quando estourou a guerra com o Kuwait, cara, eu falei, vai acabar o mundo, cara. É agora. É agora. Porra, eu colava, cortava todos os anúncios de jornal. Eu e amigo imaginário, a gente já viu um filme de zumbi, cara, que tinha uma invasão de zumbi. Não era nem zumbi, era de demônios, assim, de parada bizarra, assim, na noite. E aí, no filme, os caras falam que o Nostradamus tinha previsto essa invasão. Cara, a gente ficou tão assustado, cara. A gente comprou todos... Sem brincadeira, a gente comprou os livros do Nostradamus pra ver se tinha negócio de zumbi. Assustadaço. de setembro de 2001. Como disse algum jornalista, que eu não me lembro quem foi, o dia que começou o século XXI, realmente. Exatamente, é verdade. Isso aí, são os momentos históricos que marcam, né? A história que conhecemos. Osama Bin Laden, terrorista internacional, odeio os Estados Unidos, mortes, jihad, ataque. A gente conhece uma porrada de histórias. Senão não, a gente não estaria fazendo esse Nerdcast. História da imprensa. A história que contam como oficial. Sim, é isso. Versão oficial resumida. Cara maligno, evil. Evil. O senhor de toda a maldade do planeta. Exato. Osama Bin Laden. Ah, pensei que era o George Bush. Não, cara, o George Bush não é, cara. O George Bush é a maior marionete do planeta. Só pode ser, cara. Ou então o cara é realmente ruim. Ruim a ponto de se fazer passar por um imbecil. Né? Já pensou? Ele é o Kaiser Sosse dos... Só se for, cara. Dos motherfuckers do mundo, velho. É verdade. Então, antes do 11 de setembro, lembrar que a Al-Qaeda explodiu duas embaixadas americanas no Quênia. E o navio. Foi em 98 as duas embaixadas no Quênia. Nessa época, o Osama Bin Laden estava morando no Sudão. Em 2000, em outubro de 2000, ele fez o ataque ao USS Cole. E soltou um vídeo onde ele metralhava uma foto do Bill Clinton, né, nesse mesmo dia. Coitado do Bill Clinton. Mas o navio não afundou, ele só abriu um buracão no casco. O Osama tava lá, ele já existia, já sabiam da cara dele, já era taxado como terrorista sinistro, internacional, inimigo dos Estados Unidos. Já era o número um do FBI. Exato, que quando explodiu o avião na torre, ele foi a primeira pessoa que eles pensaram, justamente que já era conhecido. Osama Bin Laden é um saudita de uma família muito rica, legítima, né? Legal, assim. Não são todos os Bin Laden são evils. A família Bin Laden lá é dona da maior construtora da Arábia Saudita, que é inclusive a construtora que fez a base americana. Exatamente. O Bin Laden, o Osama, no caso, ele foi educado em Londres e tudo isso. Ele é um cara de berço de ouro. Não é um fudido que leva ovelha pra pastar no deserto, né? Ele é um maluco idealista, mas mega ultramilionário. Exato. Tem muita educação. Todo mundo vê foto dele na caverna. A Viana acha que ele é um Zé Retardado, Mané. Né? Que é o Beato Salu, né? É o Beato Salu do cacete. Mas é engraçado que também tem gente que levanta essa questão, porque os Estados Unidos logo culpou o Bin Laden, mesmo sem ter provas, né? Mas logo apareceu um vídeo dele admitindo que ele era, né, o mentor do ataque, foi divulgado pra todo mundo e ficou mais que claro. As pessoas falam que esse Bin Laden que aparece neste vídeo, comparado com as outras fotos, ele é mais escuro que o Bin Laden que conheciam, ele tinha as bochechas mais cheias e o nariz mais largo. Não? Se é uma conspiração o Bin Laden é jihad total contra os Estados Unidos, ele não ia topar. Aí tem que botar um ator mesmo. Tá fingindo que é jihad, né, cara? Aí é uma conspiração mesmo, desde a década de 70. Eu acho que esse Bin Laden não é o Bin Laden. É um ator, cara, que faz isso. O que admitiu isso. Exato. Mas por que que eles podem ter feito isso? Porque ninguém conhecia o Bin Laden na época. O Bin Laden não era essa figura conhecida. Sim, hoje em dia, que tem até o barraco do Bin Laden, o cafofo do Bin Laden no cacete. Cafofo do Osama. Não, botaram um cara parecido, é realmente parecido, mas se você pegar, tem vídeo no YouTube que mostra dois vídeos do Bin Laden. Cara, não tem nada a ver um com o outro. Hoje, nosso modo de vida came under attack. Procure as datas de New York e Washington. Qual é a conspiração da qual vamos falar aqui? O ataque de 11 de setembro foi planejado e executado dentro do governo dos Estados Unidos. E essa é a conspiração mãe. Tem muitas conspirações que são bobas. Homem não pisou na lua, né? Essas coisas. São bobas. Pô, que isso, Joaquim? Mas essa conspiração, pra quem gosta de uma conspiração bem feita, é algo que você, assim, pode, obviamente, como toda conspiração, você pode negar tudo, porque não tem prova. Conspiração é conspiração. Mas você pode até parar pra pensar, pô, quem sabe é possível. Eu vou colocar um fato aqui pra vocês. Eu não sei o que é certo, eu não sei que é verdade, sei que é mentira, mas eu posso dizer o seguinte. Meu pai, cara, mais de 30 anos de experiência em aviação, só avião grande porte, já pilotou Boeing, já pilotou vários tipos de avião. Uhum. Ele diz o seguinte, um cara que pilota teco-teco e treina em simulador, o cara não acerta uma torre com um Boeing de jeito nenhum. Isso é fato. Uhum. Inclusive, onde o cara teoricamente teria treinado, né, o Mohamed Atta, que foi um dos terroristas, foi em Miami, no centro de treinamento da Boeing Miami, né, onde meu pai treinou também por vários anos lá. Uhum. E você nem tem como simular esse tipo de atentado. Você não pode chegar, ligar um botão, vou atacar uma torre, não. Pô, senão seria demais, né? Craig na hora, né? Bota aí as duas torres pra mim, por favor. Nem treinar isso ele conseguiu no simulador. Então, assim, pro cara acertar uma torre, cara... Pra nego não achar que a gente é maluco, o problema de você acertar a torre com o avião é que o vento faz o avião sair da direção da torre, tá? Antes que ele goste. Porra, mas é claro, é só botar reto. Não, se você botar reto, o próprio vento batendo na torre faz o avião sair. Só o tempo, né, cara? Vocês lembram do Alexandre no Nerdcast de teorias da conspiração? Por quê? Não aceitava a hipótese. De quê? De conspiração no 11 de setembro? É. Washington não é bombardeado. Passou do Imagina rio Potomac, a merda que ia dar, é abatido. Cara, qualquer coisa. É. Como assim, passou do rio abatido? Significa que você tem que ter uma patrulha em 24 horas por dia ali. Não é lógico, cara! Não, Poxa, é lógico que tem, tem lugar cara, mais seguro do que Washington, cara. É, cara, você tá achando que Washington, achando que o mundo tem a tecnologia da revista dos X-Men. Não é assim, cara, não, assim não funciona. Não, mas vem cá, olha só. Presta atenção. Bem, vamos lá. As pessoas mudam, tá aí, né? Assim, eu não acredito em toda a teoria da conspiração, mas sabe um fato que me chama bastante atenção pra acreditar que isso não foi só um atentado terrorista, pura e simplesmente, uma cagada inacreditável, um atentado que derrubou 2 prédios? É porque, cara, nada no mundo, nada, depois no século XXI, nada passa tão desapercebido, cara. Não é, eu não consigo acreditar que nenhuma agência de inteligência mundial tenha tido conhecimento que isso ia acontecer, cara. Como é que eles não vão perceber isso? Mas aí que você se engana. Existem relatórios concisos de ameaças terroristas de que botavam Al-Qaeda, Osama Bin Laden e torres gêmeas, aviões, no mesmo relatório, falando sobre isso, cara. Cara, uma semana antes, Bush recebeu um relatório da CIA onde dizia que a Al-Qaeda tinha planos de atacar os Estados Unidos com aviões comerciais muito em breve. Então os caras sabiam e não fizeram nada. Sabe por quê? Porque os caras da inteligência que estavam trabalhando de verdade descobriram a porra da conspiração do governo, sem saber que era do governo. E aí apresentaram pro governo, ah, tá bom, bota aqui na gaveta. Quando houve o ataque ao Havaí dos japoneses, os americanos sabiam que o ataque ia rolar e deixaram rolar pra ter uma desculpa pra começar a guerra. E por muito tempo se falou isso, os americanos negaram veementemente, disseram que era um absurdo. Hoje em dia, o nego já sabe que não é bem assim, que eles realmente sabiam que ia rolar um ataque, eles já imaginavam que o ataque ia ser tão grande, mas eles sabiam que o ataque ia rolar. Mas a pessoa pergunta, por quê? Mas por quê? Justamente. É o que eles precisam pra levar o brilho do povo a querer entrar numa guerra. Isso naquela época, né? Na Segunda Guerra Mundial. É, as motivações pra essa teoria da conspiração dos atentados é outra, né? É, aqui, esse é o momento em que as teorias da conspiração se dividem. Por quê? Existe uma teoria mais simplista, menos rebuscada, que diz simplesmente que os Estados Unidos sabiam que ia acontecer um ataque terrorista e que deixaram rolar, assim como Pearl Harbor. Sim. Porque isso seria suficiente para gerar uma justificativa para aprovar leis antiterrorismo, para entrar em qualquer guerra que quisessem, para segurar o governo do Bush e todas aquelas coisas. Mas isso não é teoria não, hein, cara? Isso não é teoria não. Não tô falando que é teoria, mas ninguém falou isso de forma concreta e abertamente. Mas essa é a mais simples de todas. Sim, sim. É uma teoria da conspiração ainda, porque ninguém assumiu ela publicamente, né? O Bush chegou e falou, gente, era isso mesmo. Nessa considera bem plausível. A partir daí, aí começa a piração total. É, vamos deixar Porque até claro. Então isso aí é beleza. Exatamente. Não, até então essa é plausível e aceitável, considerando que eles já fizeram isso antes e que eles não tinham envolvimento maior na parada. Eles não fizeram, eles não planejaram, não mandaram. Você consegue dar suporte a essa teoria, não só utilizando o Pearl Harbor, como utilizando os ataques anteriores lá em Oklahoma e no próprio World Trade Center. Em 93. A ideia de criar um medo pra poder usar esse medo como justificativa para os atos que eles querem. O que as pessoas às vezes não conseguem aceitar essa teoria é porque no Pearl Harbor, por exemplo, foi atacada uma base militar. Enquanto no World Trade Center, se o governo soube e deixou acontecer, foi num prédio civil. Exato. Né? No meio da cidade. Tipo, o militar, ele faz parte da população, mas ele meio que tá ali para morrer. Né? É aceitável que o militar morra pelo país. O civil já não é. Então as pessoas ficam meio assim. O que o nego fala é que se você for olhar o horário que o atentado aconteceu, o atentado aconteceu no início da manhã, onde os prédios estavam mais vazios. Não, peraí, cara, jogar um 767 num prédio, você sabe que vai matar alguém. Cara, mas se eles quisessem realmente, vamos matar o máximo número de pessoas possível, vamos mandar a porra da parada às 3 da tarde. Se eles tivessem jogado um avião só no Pentágono, beleza, foi uma parada que causou um medo foda, mas foi só uma base militar. Não ia causar a comoção que causou. A comoção não, mas seria justificável pra qualquer represália. Exato. Centro de Inteligência Militar dos Estados Unidos foi alvo de um atentado dentro dentro dos Estados Unidos, isso é o suficiente. O que acontece é que as Torres Gêmeas tornaram o atentado plausível. Todo mundo conhece alguém que conhecia alguém que estava no prédio que morreu, ou que era bombeiro, ou que foi lá ajudar. Eles não tinham ingerência sobre o Al-Qaeda para dizer para o Al-Qaeda aí, não ataca lá não, ataca só o Pentágono, que vai pegar mal. A teoria da conspiração é que foi tudo engenhado para ser o pretexto para a guerra que iria trazer mais petróleo e riquezas para quem interessava. A teoria da conspiração, dizem que tem governo americano, e a que eu acho mais sinistra é que diz que um grupo evil que orquestrou isso tudo. Sim. Né? O que é mais sinistro de tudo. Não só por um... Não porque um grupo evil resolveu fazer isso, mas porque ele conseguiu. Eu vou te falar o seguinte, você vê também aquela staff que tava na época lá no governo americano, né? Que o Bush, pô, não precisa nem falar, né, cara? Dick Cheney, cara, que é o vice dele, né? Donald Rumsfeld, é outro cara sinistríssimo, né, cara? E o único cara que era melhorzinho ali, né, cara, que era o Colin Powell, né? O cara pulou fora, né, cara? Turma do mal mesmo. Não, até a turma é a turma do mal e é uma turma conectada com empresas de petróleo e empresas de defesa e militares. E quando você fala conectado, entenda se eles são funcionários ou conselheiros. Exato. Não são, eu conheço um cara que trabalha lá dentro, não, né, cara? Ou donos, ou ganham dinheiro, ou... trabalhava com o lobista dos caras. Exato, exato. Eles estão com a lama, com o petróleo até o pescoço. Exatamente. Hoje, nosso modo de vida came under attack. Todas as datas de New York e Washington. Quem é o protagonista desta conspiração, eu vou dizer agora, é a Torre número 7. Todos nós sabemos que as Torres Gêmeas do World Trade Center caíram, mas o World Trade Center não eram aqueles dois prédios, era um grande complexo de tanto prédios. Tanto que existe um World Trade Center em São Paulo, veja você. O World Trade Center em São Paulo, exato. E um desses prédios do World Trade Center, a Torre 7, ela também desabou às 5h25 da tarde do mesmo dia, né? As torres caíram às 10 da manhã e depois às 10 e tanto. No fim da tarde, a Torre 7, que ficava ao lado, era um prédio de 47 andares, um arranha-céu de aço. Na verdade, eu acho que era mais um esfola-céu, porque ele era larguíssimo. Gigante. Era uma espátula de céu, né, cara? Ele era bem mais baixo e largo, supostamente com uma base para segurar um pacto maior, né? O que acontece? Os grandes teóricos da conspiração, existe até uma instituição de arquitetos e engenheiros pela verdade do 11 de setembro. Né? Olha, isso. Mais de 400 membros. Né? Mundial. E eles estudam todas as filmagens, evidências e plantas e tudo que eles têm de acesso com um olhar teoricamente clínico e imparcial para tentar explicar, né, se tem alguma verdade escondida que ninguém sabe. Eles se baseiam em fatos que são omitidos nos documentos, mas que são visíveis. Exato. Por exemplo, a forma como os prédios caíram. A primeira hipótese veio que a Torre 7, depois isso se expande, mas a Torre 7 teria sido uma demolição controlada. Quando você vê ele caindo, isso você pode ver em vídeos na internet, você vê que ele cai em forma de V, ou seja, ele cai para dentro de si mesmo. Isso é uma característica de demolições controladas, onde você explode as colunas centrais para que o prédio não se espalhe pelo bairro todo, ele caia em cima dele mesmo. Peraí. As Torres Gêmeas caíram dessa forma, eles caíram em cima delas mesmas. Certo. Mas, pelo que eu lembro na época, elas foram projetadas para se por um acaso, sim, alguma merda desse volume pudesse acontecer, sim, ao invés de cair aquela banana gigante no meio de Manhattan até o Central Park, exatamente, ela cair na própria base. Exato, elas têm um contrapeso gigante no alto. A teoria, lógico que é a teoria mais plausível da Torre 7, mas existe também a teoria que as duas torres também teriam sido implodidas por causa, exato, disso, né? Qual é o motivo da implosão delas, né? Delas terem caído? Seria por causa dos incêndios, não por causa do impacto, e sim porque o incêndio, a temperatura se levou extremamente, não chegou a derreter, mas enfraquecendo as vigas de aço, e que em determinado momento ela teria cedido. Não, o que eu lembro que, além disso, o avião entrando lá, o combustível dos aviões que estavam com os tanques cheios, uhum, fazendo a temperatura chegar a valores altíssimos. Uhum. Isso fez o concreto derreter. Ele não derreteu as vigas, mas ele fez com que elas entortassem. E isso fez elas soltarem. O que os engenheiros contestam é o seguinte: as vigas de aço não se enfraqueceriam e partiriam, envergariam, ao mesmo tempo. Se ele quebrasse, por exemplo, de um lado só, primeiro, o prédio cairia para algum lado. Mas e essa estrutura feita para isso? O avião bateu. O que está acima do avião sofre com calor. E aí, tipo, ele cede um andar, vamos dizer assim. Né? Aquele andar derrete, as vigas entortam, não sei o que lá. E aí ele desce. E aí esse peso de sei lá quantos andares para cima fazem com que o prédio, que já levou uma porrada do cacete, desabe todo. E como ele é projetado para implodir, ele, em vez de cair para o lado, desce que nem um elevador. Você nota que uma das torres cai meio de lado, só que o contrapeso faz com que ela caia reto e vai derrubando. Exato. Mesmo que seja assim, você imagina que você tem uma certa resistência dos outros andares que estão intactos, certo? Sim. Então ele cairia tipo um efeito dominó, só que na vertical. Cai, aí vai abaixando um por um. A velocidade que ele foi pro chão, em torno de 10, 11 segundos. Aí, cara, nós somos leigos, foda. Eu não sei dizer qual é o comportamento do ferro depois que não sei quantos milhares de toneladas de prédio estão descendo em cima do resto. Eu tô falando isso também, eu também não entendo nada de engenharia, eu tô falando isso pelo que eu ouvi engenheiros falando. Mas olha só, não precisa ser engenheiro pra entender o seguinte, como o Jovem Nerd falou aí mais acima, cara, a Torre 7, como ele falou, tem vídeo na internet, tem tudo e tal, ela não foi atingida por nenhum avião, cara. E ela desabou completamente, cara. Que eles mostram o vídeo de um outro ângulo, mostrando pra um especialista em demolição. Uhum. E o especialista olha e fala, eles perguntam, isso é uma explosão, uma demolição controlada? Ele, não, sem dúvida nenhuma, eu dou meu c*** a pico se isso não é uma demolição controlada. Aí ele fala assim, mas foi no dia 11 de setembro. Aí ele fica meio em choque, assim, fala, tem certeza? Você tá falando sério? Aí tô. Então eles trabalharam duro nesse dia. Ele explica assim, olha, como se faz um prédio cair sobre os próprios eixos? Você pega as vigas centrais verticais e você aplica explosivos a 45 graus. E ele vai passando uma fita a 45 graus na viga, entendeu? Você vê o corte a 45 graus. E aí eles mostram uma foto dos destroços, de você ver saindo dos destroços de uma viga vertical com corte a 45 graus. É de explodir a cabeça. Peraí. Essas vigas desses edifícios, você não abre uma porta das vigas e aí tem um monte de vigas lá de vermelhas bonitinhas e você prende fitas explosivas a 45 graus. Elas são revestidas por concreto, tem acabamento. Quando o cara vai demolir um prédio, que seja, ele descasca a viga, deixa só no metal e bota a fita no metal, isso. Entendeu? Porque senão ele teria que botar explosivo pra caralho pra detonar isso tudo. Aí que entra lá as agências governamentais que tinham dentro do prédio, um monte de coisa, é onde se apoia, né? Apoia o quê, cara? A gente tá só falando, assim, a coisa mais de leigo, né? Porque esses engenheiros falam outras coisas até mais bizarras, né? Que a gente não entende tanto. Então dizem-se que até na fumaça das explosões, eles viam um tipo de produto químico, eu esqueci o nome, não vou lembrar agora, que é característico desse tipo de explosão controlada. Eu já vi falando que teria sido feito com termita, mas é uma parada meio bizarra. Não, mas é mais bizarro do que o normal. Mas a termita, ela não reage com o metal, não é isso? Ela derrete que nem uma faca quente na manteiga. A termita, na verdade, é uma mistura de alumínio com ferrugem, só que quando você taca fogo nos dois, ela queima uma temperatura absurda. A mistura é pó de alumínio com ferrugem e um explosivo qualquer, que na verdade nego bota pó. Beleza, mas pra isso funcionar numa viga de metal, você tem que descascar a viga. Sim. E colocar a termita na parada. Sim. Aí explica assim. Na verdade, a termita atravessa o concreto, mas você precisa de uma quantidade grande. Claro. Não, por isso que é uma teoria da conspiração, cara. Os aviões da NASA que passaram em cima, tirando fotografia e filmando, usaram imagem térmica e viram que os destroços do escombros da Torre 7, dias depois, tava numa temperatura absurda ainda. Isso. Muito mais do que se fosse um incêndio comum. Mas o que? Os caras meteram explosivos durante a tarde, durante aquele caos? Faxineiros e a manutenção assim, eram todos terroristas. Porque eles pensam assim, o prédio sofreu reformas, sei lá quando. Durante essas reformas, podem ter colocado explosivos. Aí que ela começa a crescer e começa a se enfraquecer também, a teoria da conspiração, né? Mas vou te falar, cara, mas a Torre 7 é impressionante, cara. Se você ver... A Torre 7 foi atingida por pedaços da Torre 1, que desabou em segundo lugar, e pegou fogo em diversos andares. E também ela não sofreu só abalo de incêndio, mas como um abalo sísmico, da queda das duas torres ali ao lado. Exato. E os outros prédios em volta ficaram intactos? Não ficaram. Não ficaram. 10 prédios sofreram abalo naquela região. Concorda que, assim, eles tiveram abalo, pode até ter tido escoriações, danos, mas não foram ao chão. E justamente o mais forte deles foi o único que caiu. A favor da conspiração, os motivos, além do assombro de ver esses grandes monumentos, símbolos dos Estados Unidos caírem, você tem o Larry Silverstein, que era o dono, né, da parada. Alguns meses antes, ele tinha feito um seguro bilionário no World Trade Center, contra, inclusive, ataques terroristas. E esse seguro bilionário, teoricamente, assim, você precisava de uma total destruição do complexo para ter o prêmio máximo, né? Então, inclusive da Torre 7, né? Inclusive da Torre 7. E o seguro foi feito meses antes, né? Meses antes. Mas sabe o que é bizarro? Para detonar um prédio daqueles, tem que ser uma quantidade de explosivo absurda. E esses explosivos não funcionam com controle remoto e assovio, cara. Tem que ter fio pra caralho pra coordenar essa merda toda. Ainda mais pra ele cair como ele caiu no centro. Sabe o capricho do terrorista ou do conspirador de falar: vamos fazer a porra implodir, né? Vamos fazer um estrago, mas não tanto, né, cara? Pra que ele vai se preocupar em implodir? É um trabalho muito mais difícil do que simplesmente, sei lá, fazer que nem um Coringa, encher o estacionamento de explosivo e galão de combustível e detonar aquela porra. Existe uma coisa que é o encobrimento. Mas se você não acha que te convir, que seria muito mais fácil encobrir se o prédio tivesse caído de uma forma mais desorganizada, mais natural, do que como ele caiu? Mas não tinha como explicar uma explosão que destruísse tudo. Mas ele não explodiu? Mas é porque não. Se teoricamente ele foi implodido, teve explosão de qualquer forma. Não. A causa que foi apontada foi incêndio. Nenhum prédio de aço jamais foi derrubado por incêndio. Teve um prédio em Paris que queimou por, sei lá, 17 horas. Só caiu parcialmente. Um prédio, sei lá onde, também queimou por 24 Madrid, horas em Madrid. Madrid, 24 horas. E não caiu, entendeu? Então os caras ficam malucos. A Torre 7 foi o terceiro prédio, terceiro arranha-céu a cair por causa de fogo. Os dois primeiros foram a Torre 1 e a Torre 2. Obviamente, também alimenta o fato de ter escritórios de agências governamentais, escritório de gerenciamento de emergência, que era lá. Tinha muitos e muitos arquivos de fraudes corporativas naquele prédio. A Manobra não tem backup. Financeiro. Que processo, processo escrito, cara. Ah. Sabe que volta e meia pega fogo em algum lugar cheio de processos escritos e já era, né, cara? Ninguém tem backup de nada. Today, our way of life came under attack. Todas as datas de New York, Washington. Esses atentados, eles têm várias teorias da conspiração, justamente porque tem muita brecha também. A começar pelo histórico que a gente falou. A família Bush, ela é envolvida em três ramos. Financiam a política deles. Um é arma. Outro, arma e construção. Petróleo. E outro, energia. Petróleo. E o Bush pai já foi sócio do Bin Laden. Foi não, é, né? Não, acho que a gente volta lá na Guerra do Golfo, Primeira Guerra do Golfo. Até então, Saddam Hussein achava que os Estados Unidos iam se manter neutro. Aí que eu falei que foi uma armadilha dos Estados Unidos com o Saddam, porque a partir do momento que ele invadiu, os Estados Unidos entrou na guerra. Uma guerra que, não dado a palavra, mas deixado a entender que não entraria. Foram gastos 88 bilhões de dólares nessa guerra. Foi pouco ainda. Foi só uma guerra pra expulsar o pessoal do Kuwait. E aí o que aconteceu? Um embargo econômico de 10 anos ao Iraque. Como eles não tinham comida, não tinham remédio, não tinha nada, tinha aquele projeto Comida por Óleo. Isso. O Iraque vender o petróleo dele, que restou, pelo preço de banana, literalmente, exato, né? Mandava comida pra eles mandavam o petróleo. Antes do atentado, o índice de popularidade do Bush filho, depois de 8 anos era presidente, né? Voltava a família ao poder. É ridículo. Era pífio. Eles precisavam de quê? Uma coisa, levantar a popularidade deles. Através de quê? Do medo. Escoar dinheiro de armamento, porque a indústria armamentista pagou a eleição do Bush filho. Eles precisavam dar trabalho pra empresa de construção civil, que também tinham financiado a eleição deles. Vamos lembrar que isso que você está explicando é o seguinte: o nome é The Carlyle Group, um conglomerado multinacional que investe em diversas indústrias regulamentadas pelo governo. Uma delas chama-se United Defense, uma empresa que faz armamentos, faz carros blindados de guerra, faz tanque de guerra, faz tudo. E esses caras, quem trabalhava como consultor sênior era o Bush pai. E o George Bush filho também já trabalhou nessa empresa. E quem era investidor dessa empresa, esse grande conglomerado, era também a família Bin Laden, que tinha laços íntimos com a família Bush. Parece até uma novela, cara. Uma coisa impressionante. Então, motivo, teoricamente, lógico, teria para uma conspiração. Sim. É só a gente ver o que aconteceu depois disso. os Estados Unidos se meteram em duas guerras, onde todo o armamento que tava lá estocado nos Estados Unidos foi gasto. Eles recuperaram muito, muito mais. Deixamos felizes a indústria armamentista. Só na guerra do Iraque, sem contar do Afeganistão, gastaram mais de 400 bilhões de dólares. Uhum. E o Iraque foi completamente destruído. Sim. Quem fez a reconstrução do Iraque? Empreiteiras americanas. Exatamente. Chega a ser ridículo, né? Exato. É. Quem toma conta do petróleo do Iraque? Seria o povo iraquiano? Depois da guerra, existiu o que o Michael Moore disse no documentário lá no Fahrenheit 9/11, que eles fizeram um verdadeiro loteamento, um leilão do Iraque, né, cara? Ele mostra a reunião que teve com essas empresas todas regadas a coquetel, todos os empresários rindo e conversando, onde cada um ia definir que empresa explorar que área do Iraque. Então, quer dizer, foi um circo armado, né? Para os Estados Unidos reconstruir aquela porra toda. Tudo uma grande armação, uma grande mentira, e eu tenho que aproveitar, eu não posso deixar de falar isso aqui, a gente que está falando de guerra no Iraque e tal. Todo mundo, cara, tem obrigação, você que é nerd está ouvindo, você tem obrigação de ler George Orwell, 1984. Oh. Fala exatamente sobre isso. Para completar, o George Bush, filho, foi reeleito. Sim. Sim. O cara que não tinha a mínima chance de ser eleito novamente, conseguiu se firmar. E essa conspiração não acabou porque o Obama entrou no poder, não. Os Bushes estão aí ainda, tá todo mundo aí, cara. E daqui a 4 ou 8 anos acontece de novo, como aconteceu. Eles tiveram um intervalo entre o Bush pai e o Clinton, mas depois veio o Bush filho e tocou o terror, cara. Não, e se tudo der certo, ou se tudo der errado, não sei, o presidente não vai ser nem um Bush, vai ser um Schwarzenegger. Ah, é verdade! Que é do partido dele, que é, cara, amigão dos Bush. Amiga! Aí que o bicho vai pegar. Aí, como diria o senhor, quer vai ser a era da escrotidão. O Pentágono. Sabe uma coisa que me deixa confuso? Porque eu não consigo aceitar essas teorias da conspiração muito fácil, sabe? Eu acho esquisito, realmente. Uma nação armamentista como é os Estados Unidos, com todo aquele poderio e tal, como é que um avião é jogado no Pentágono? É complicado. E como um maluco de Flight Simulator consegue voar um avião assim? Não, maluco de Flight Simulator eu até aceito. O que eu não aceito é não ter uma medida pra impedir que isso aconteça. Não ter um F-16 que seja. Tinham vários. Ou pelo menos uma porcaria de um míssil terra-ar pra bater. Porra, avião, meu irmão! Né? Mas então, vamos falar da NORAD. Pra quem não sabe o que é NORAD, é a North American Aerospace Defense. A NORAD é quem cuida de toda a segurança do espaço aéreo. E aí o que acontece? Quando tem procedimento padrão de sequestro de avião, o funcionário da FAA, quando ele vê isso, ele tem que falar pro superior, olha, eu acho que tá tendo sequestro no avião. O superior tenta resolver a situação, identificar se é um sequestro. Não, mas explica pra ele, os americanos têm dois controladores aéreos. Eles têm um controlador aéreo militar que cuida dos voos militares, e tem um pessoal civil que faz o voo normal civil. Isso. Os militares, eles recebem todos os radares civis também, e eles podem a qualquer hora controlar um voo civil se for do interesse deles ou se der uma merda no civil. Quando o civil superior da FAV, que não tem jeito, ele passa pra NORAD. A NORAD que passa a gerenciar a crise. Ó, de setembro de 2000 a junho de 2001, caças americanos interceptaram 67 vezes aeronaves perdidas. O que é aeronave perdida? Se perdeu comunicação por mais de 10 minutos ou perda de transponder, eles mandam aviões que em 10 minutos acham o avião que tá perdido. Foram 67 vezes até julho de 2001. É porque o AFA... Então vamos... A gente chama de radar porque é o costume, mas o radar deles não é nada. O radar deles é uma antena que fala com os aviões. Os aviões que dizem a posição que eles estão e aparecem no mapinha pro controlador. O NORAD não, o NORAD trabalha com radar de verdade. Então o NORAD pega qualquer objeto no espaço aéreo, sendo identificado ou não. Mas por que que a confusão? Que dizem que nenhum avião subiu por 80 minutos até depois do ataque, né? Normalmente os caras acham em 10. Então a fonte do NORAD diz lá pros teóricos, a galera que fala sobre isso, que estava em operação neste dia um exercício chamado Vigilant Warrior. Eles estavam justamente treinando situações de sequestros aéreos. Então o que acontece? Você tinha uma pá de militares que estavam concentrados em exercícios de guerra, com radares, com milhões de aviões, mais de 20 situações de sequestros aéreos, quando aconteceram os sequestros reais. Ao convite! Uma das operações era justamente uma simulação de um ataque no Alasca pelos russos. Olha só. Mandaram aviões lá pro Canadá. Então você tinha uma malha aérea militar totalmente desprotegida, né? Ali naquela região. É muita coincidência junta, né, cara? E sem contar que a gente já falou isso no outro Nerdcast, que o Washington é o espaço aéreo mais vigiado do mundo, né? Pois é. E sabe pra quem eles deram controle do NORAD 3 meses antes do atentado? Pro vice-presidente Dick Cheney, o mirulho, que atirou na cara do amigo. É. Dick Cheney, que foi secretário de Estado do Bush pai, né? É da turma. Aquela galera, né? Esses caras estão perpetrando o mal há décadas, né, cara? O Donald Rumsfeld era chefe de gabinete da Casa Branca no governo Nixon. Nossa. Depois foi secretário de Estado, o mais novo secretário de Estado dos Estados Unidos. Amigão do Saddam Hussein. Pois é. Verdade. Today, our way of life came under attack. Todas as datas de New York, Washington. O que acontece? O Pentágono, as pessoas olham as fotos de destroços e tal, e ninguém consegue identificar um pedaço de avião. Pelo que eu vi nesse do Pentágono, tem uma foto que o pessoal sobrepõe um avião, né, um outline do avião, no lugar onde foi o impacto. Sim. E as asas do avião ficam de fora. É como se só o corpo do avião tivesse batido ali e ele, as asas cheias de combustível simplesmente não fizeram efeito nenhum. Pois é. Mas... Isso é que é o mais sinistro. Porque se você olha no World Trade Center, o impacto abre uma gigante no prédio. Não, e o mais impressionante pra mim é a grama, cara. Na frente do Pentágono, dá pra jogar golfe, cara. Não tem nem um arrastado do avião, né, cara? Não, não tem nada, não tem nada. Imagina, se foi difícil acertar um cara despreparado acertar as torres gêmeas, imagina aquele rasante que teria que fazer ali pra pegar o lado do Pentágono. É impossível de você fazer com um avião daquele tamanho. Porra, claro, cara. Se... Aí, beleza, você vai atacar o Pentágono, por que você não chega e acerta ele no meio, ou acerta... Não, acertaram justamente no lugar que tava terminando uma reforma, e era o lugar que era mais protegido. Tanto que se você ver quantas pessoas morreram, acho que foi 200 e poucas pessoas, né? Se fosse em qualquer outro lugar, teria morrido milhares. Mas peraí, aí o que o pessoal alega? É o quê? Foi um carro-bomba? Tem uma câmera de vigilância do Pentágono que tem esse vídeo. E eu tenho um vídeo que aparece o exato momento da explosão. Só que assim, dá pra ver que alguma coisa passou ali. Mas com certeza não era um avião. Um avião grande. Mesmo porque ela tava dando um rasante. Cara, não dá pra fazer isso. O cara era piloto de guerra. Era igual daquele da Webjet que a gente pegou aquela vez. O cara veio o Luke Skywalker, porra. E nego fala que o saudita que foi atribuído esse voo era um dos piores, cara. Pois é. Não tem destroço lá do avião? Então, o que acontece? Os destroços. Ninguém viu nada. Nem a turbininha, nada girando. O que acontece? O FBI não só carregou mais de 80 vídeos e filmes de volta, né, do negócio, só sobrou aquele que a gente viu na internet. Eles relataram que encontraram através de... Puderam identificar vítimas, pessoas que estavam no avião, através de DNA, através de impressões digitais e tal. Só que ninguém conseguiu identificar nenhum pedaço... Das turbinas de 12 toneladas da Rolls Royce com liga de titânio. Que pariu. Que deviam estar lá, de alguma forma, porque se o fogo, se a explosão consumiu titânio, meu querido, como é que não consumiu o DNA, a impressão digital das vítimas que estavam lá, né? Isso que é muito esquisito. E outra coisa, depois que as torres foram atingidas, o avião do Pentágono ainda voou 43 minutos fora de rota sem ser interceptado. E o da Pensilvânia. O da Pensilvânia. Tipo, desceu todo mundo, tinham dois aviões perdidos que deixa pra lá. Aí beleza. Vamos ver onde vai dar isso. Pergunto a vocês, que nem são tão sanguinários assim como os malvadões da Al-Qaeda. Fizeram mais difícil que entrar no espaço aéreo de Washington. De um lado tá o Pentágono, do outro a Casa Branca. Você atira onde? Diz que o outro avião é da Casa Branca, o que é na Pensilvânia. Acertar a Casa Branca é muito difícil, mas o cara que fez aquilo no Pentágono, o cara acertava a Casa Branca numa janela. O cara quicava na Casa Branca e ia no Pentágono depois. É. Não, o cara escolhia a janela do Bush pra ele acertar. Agora, eu tenho uma pergunta que é o seguinte. O avião que estava indo, teoricamente, para Casa Branca... Eles falaram que eles tinham abatido. Depois eles voltaram atrás e vieram com aquele papo vendário que foram os passageiros de dentro. Heróicos americanos. A volta heróica e derrubaram o avião. Eu vi até um filme... É voo... Tem um, O 93. Tem um filme ridículo que me recusei a ver. Porque... Não é ridículo, não. Não é veja. Ridículo, não é assim, não vai. A história é que os passageiros são heróicos e tal. Mas o legal do filme. É um bom filme, é porque ele é muito claustrofóbico, cara. Porque ele se passa todo naquele ambiente confinado de avião. Ou então quando tá na torre de comando, são close, sabe? O filme é muito opressivo, muito claustrofóbico, assim. Ele meio que te passa uma sensação do que seria um momento de sequestro e tal. É bem interessante nesse aspecto, não a história, né? Independente do que... A história só seria boa se no meio da parada o Braddock tivesse levantado e derrubado o avião, cara. Porque muita gente no avião conseguiu ligar pra casa. Sim, sim. Tem várias ligações. Tanto que no filme eles usam essas ligações. É, a reprodução, claro. Na época dizia que o pessoal que tava no avião... Porque aí o nego falou, o avião que você tá sequestrado. Jogaram o avião na Torre Gêmea, o cara. Sim, sim. E aí o pessoal que tava no avião fala assim, olha, a gente vai morrer de qualquer jeito. Os caras vão jogar esse avião em algum lugar. Yeah. Então, vamos tentar derrubar ele no meio do nada pra minimizar as mortes e virarmos um monumento em algum lugar. Eu ouvi essa história. O F-16 mandou dois mísseis no avião e resolveu o problema. Não, o avião foi abatido, porra, é claro. Não tinha nem sequestrador nesse avião, cara. Porra, não, a hipótese mais óbvia é que ele foi abatido, porque se caiu, cara, aí é outra coisa assustadora, né, cara? Não, o fato é que a cratera não tem absolutamente nenhum destroço, né, cara? Isso que é bizarro, agora, né? Agora eu queria levantar uma dúvida aqui que me surgiu agora. 4 aviões sequestrados. 2 nas Torres Gêmeas, uhum. 1 na Pensilvânia. E um que supostamente deveria ter caído no Pentágono, não caiu. Sim. O que aconteceu com esse avião, cara? Wildborn. Zeitgeist, se não falar o nome desse filme, eles vão matar a gente, porque todo nas categorias da conspiração eles falam Zeitgeist, vocês não falaram Zeitgeist, tá aí, Zeitgeist, vejam Zeitgeist, é bom a teoria da conspiração. Zeitgeist, Afonso 3D apareceu, querem chamar ele? Peraí, bota aí, chama ele aí. Vocês chegaram a chamar ele? Chamamos, ele tava trabalhando. Chama, é? Tava trabalhando. Afonso 3D, chegou tarde. Tá falando ainda? Acabou. E aí, o que você tem a falar 11 de setembro, rapidamente? Caralho, peraí, deixa eu botar o fone, pelo menos. Maluco, cara. Ah, cara, vocês me pegaram mega de surpresa, esses malucos. Olha! O alienígena tá tímido. Toma um chopinho, pô. Acredita que eu não bebi hoje, cara? É, por isso, pô. Foi mal, galera. Porra, eu queria ter gravado essa parada mais cedo, mas... Não tem problema, cara. Como é que tá lá no hostel? Pô, tá virado, cara. Porra, várias gatas hoje lá, velho.